o que que é isso? Nossa, quanta correria! Por que que tá todo mundo correndo pra casa? Ah, meu amigo, tá na hora do Classic Rocks. A partir de agora, a RioSulRádio.com apresenta Classic Rocks com Adolfo Maciel. Boa tarde, galera. Começando mais um Classic Rocks aqui na RioSulRádio.com. Como eu sempre digo, você podia ser até gravado, né, Marquinhos? Essa abertura, né? É, até as 4 da tarde, 2 horas de rock and roll, cara. Vocês não sabem com que prazer que eu falo 2 horas de rock and roll. Eu sei que é muito pouco 2 horas. Por mim, seria o dia inteiro curtindo rock and roll. É, tem um doidão aí que manda aqui. Ele mandou o quê? No Facebook ou não? Hein? Ah, mandou um chat no Facebook pedindo pra rádio tocar rock o dia inteiro. Seria ótimo, meu amigo. Então faz o seguinte, se você bancar aqui a rádio todinha, a gente toca, porque depois pra conseguir audiência, pra conseguir patrocínio, meu amigo. Infelizmente, o rock and roll ele continua sendo maldito, cara. As pessoas continuam torcendo o nariz pro rock and roll. E é lógico, aplaudindo, eu quero o tio, eu quero o tchau, isso dá vontade de matar, não dá não? Ah, pelo amor de Deus, cara. Eu quero o tio, eu quero o tchau, pula no rio pra se afogar, pra rimar. Fala sério, e pro rock, nego torce o nariz. Ah, assim não dá, cara. Fala sério. Bom, gente, ó, o programa de hoje é anos 70, como sempre a minha praia. Aí eu pulo até de escosta, chefia, como diz dizia o seu boneco. Nessa praia aí eu pego jacaré, eu pego tudo, sem imaginar. É. Bom, olha, tem... Nossa, cara, só tem filé. Só tem filé. E a gente não vai ficar enrolando muito não, tá? A gente vai começar com o Raya Heap, um dos melhores álbuns. Aliás, do álbum Demons and Wizards, de 72. Eu considero um dos clássicos do Raya Heap. Rainbow Demon, vamos lá. Classic Rocks. Rainbow demon, you've got your heart run. Rainbow demon, look for his soul and his gone. Somebody tell me. my soul, soul in sin. In the morning I'll humbly detach myself, I'll take no blame. I just can't face my failure. I'm nothing but a well-fucked sailor. You at home can easily decide what's right by glancing very briefly at the songs I write. You say, boy, there ain't no way out. Pois é, provando a você que eu havia dito que em tudo quanto é repertório e seleção de rock tem que ter Dio. Seja no Rainbow, no Black Sabbath, na carreira solo ou no Heaven and Hell. Tem que ter o Dio. Você ouviu aí com o Rainbow, Stargazer, o Rush, cara. Do Fly By Night, se não me engano, foi o primeiro álbum ou o segundo? Acho que foi o primeiro álbum mesmo. É, Fly By Night. UFO, Dr. Doctor, que é um clássico do UFO, já toquei aqui 321 vezes, tá? Scorpions, Love New, Sunday Morning, The Who, However Much I Booze, cara. Essa música eu acho ótima do The Who, tá? Van Halen, You're No Good, e Uriah Heep com Rainbow Demon, tá bom? Então tá, a gente vai pro break e volta com Rolling Stones, meu camarada. Já já pra você. Classic Rocks. Cara, eu sou fã dessa banda aí há trocentos anos, não tenho vergonha de dizer não, já vou fazer 57 anos e muito rock and roll na cabeça. E eu sou fã do Rolling Stones, curti Beatles, na época Beatles, curti Beatles, Rolling Stones, Creedence dos anos 70, curti também, não tenho vergonha de dizer não, cara, muito roqueiro aí curtiu. É, ó, como, pasmem, Lemmy Kilmister, do Motorhead, era fã do Elvis Presley, meu camarada, curti Elvis Presley e Beatles também. Tá? E Rolling Stones eram os bad guys, daí os Beatles eram the good guys, como se podia dizer, né? É, mas não tinha nada disso, foi tudo criado pela mídia, tá? Mas eu sempre curti. E nos anos 70 são um dos melhores álbuns, o álbum Black and Blue do Rolling Stones, em 74, se não me engano. Você vai ouvir Crazy Mama, vamos lá. Classic Rocks.

Pois é, esse aí é o outro que tá sempre presente, né, cara? Leonard Skinner. Brincadeira não, Calm the Breeze. Bom, se não me engano, eu toquei numa versão ao vivo aí no programa. Se eu não me engano, acho que foi Calm the Breeze ou Gimme Three Steps. Eu não me lembro qual das duas faixas eu toquei. Bom, Nazaré, eu já prometi aqui no mês de julho, vocês vão conhecer um pouquinho dos álbuns do Nazaré dos anos 70. São vários álbuns bons, ótimos, e você vai curtir. Você ouviu Bad Bad Boy, Judas Priest, Diamond and Rust, um do clássico do Judas, Kiss, The King of Nights and World, Queen Tie Your Mother Down e Rolling Stones Crazy Mama. A gente vai pro break, na sequência tem mais ainda, não saia daí. Classic Rocks. Pois é, vamos pra terceira sequência. Tem que parar com esse negócio de bloco, rapaz. O meu dentista morre de rir. Ele é roqueiro, também curte, então ele fica me sacaneando. Bloco, tá, bloco, sequência, setlist. Bom, deixa quieto, fica por sua conta. Tá ok? Bom, anos 70, meu camarada. Você curtiu os anos 70, você deve estar aí se deliciando, né, cara? E você que não conhece muita coisa dos anos 70, é uma oportunidade pra você ver essas feras que foram precursores do rock. É precursores mesmo, cara, porque os anos 70 que o rock começou a virar rock mesmo de verdade. E olha, pra provar pra você, o rock é neto do blues. É, neto do blues, quase filho. Neto quase filho do blues. E blues tem tudo a ver com Led Zeppelin, meu camarada. É. Já toquei a Can't Quit You Baby no outro dia desse aí. Não me pergunta quando, porque eu tô perdido no tempo. Mas essa aqui, ó. Essa música aqui é uma das mais lindas. Um dos blues mais lindos que eu já ouvi do Led Zeppelin. Você vai ouvir o Since I've Been Loving You. Vamos lá. Classic Rocks. Tell me that you didn't need me.

to me, how'd you know I'm here? Everybody knows I'm here. Classic Rocks. Olha, cara, a maioria dos fãs do Black Sabbath dizem que esse é o melhor álbum, 4. Não tem nada. A capa é o Ozzy levantando os dois dedos, falando aquele V nos anos 70, isso era moda, V, né? Paz e amor, peace and love. É, americano criou aquele Make Love Not War, por causa da guerra do Vietnã, aquela coisa toda, e pegou a moda. E Black Sabbath gravou esse álbum de 1970. Cara, você tem que tentar ouvir essa música e tentar se imaginar ouvindo isso em 1972, ou seja, há 40 anos atrás. Tá bom, meu camarada? Tenta fazer isso, depois você me diz o que, que o pessoal da época não sentiu. Eu posso dizer pra você, cara, eu fiquei, como dizia a gíria da época, desmundado. Lembra dessa gíria, Marquinhos? Desmundado. Que os anos 70 é considerados os anos do desbunde, que é, foi a década que se derrubou quase todos os tabus que tinha na sociedade. E o rock fez parte, é lógico, né, cara? Bom, Black Sabbath, Wheels of Confusion, Creedence Clearwater Revival, que eu sempre toco, eu adoro, Rainbow Temple, que você ouviu no programa ao vivo, tá? Maneiraço também, aliás, aquele disco ao vivo é um clássico e raríssimo de se conseguir, né? E lembrando a você, como eu disse, em julho, vocês vão conhecer várias músicas de Jimi Hendrix. É promessa e eu vou cumprir. Eric Clapton, Hoochie Coochie Man, um dos clássicos, com o Robert Johnson, cara. O Robert Johnson é o cara que criou essa música e lançou, só no violão. Aí veio o Mr. Eric Clapton e fez a versão Hoochie Coochie Man, que você acabou de ouvir aí também. E Led Zeppelin, Since I've Been Loving You, que dispensa comentários. Ok? A gente vai pro break e volta, cara. Nossa, a gente volta com Alice Cooper, Aerosmith, AC/DC, Deep Purple, tá bom pra você? Classic Rocks. Classic Rocks. É brincadeira não, meu camarada. Olha só, eu tô aqui viajandão, cara, como dizia também. Mas outra gíria da época, viajandão, tá? Nesses anos 70. Eu viajo mesmo, cara, porque eu me imagino com cabelo, prestando bem atenção. É a primeira coisa que me vem à cabeça. E tem até a ver, a cabeça, cabelo, tá? É, rock, eu era roqueiro cabeludo. Hoje em dia quem me conhece fala, ah, qual é, Adolfo? Esse telhado aí nunca teve telha não, mas teve, e muita telha, meu amigo. Você nem imagina, até o ombro aqui. E naquela época usar cabelo comprido era discriminado, cara. Era chamado de viado, de tudo que se imagina. É, hoje em dia não, hoje em dia amarra cabelo, põe brinco, faz aquela crina de cavalo que o Neymar usa. É, não é não, é daqueles índios, como é que chama aquela... Aquele... Não, aquele índio... Caramba, bicho. Não, tem sim, agora eu me esqueci. Moicano. É, moicano. É. Deixa quieto. Bom, olha só. Me perdi, cara. Foi o último bloco aqui. É, tô perdidinho, cara. Começando o último bloco. Vamos lá, então. A gente vai começar com Vincent Fournier, como eu sempre digo aqui, a tia Alice, mais conhecido também como Alice Cooper. Vamos lá? Esse álbum, cara, foi um tremendo sucesso também, 1973. Billion Dollars Baby. Vamos lá. Classic Rocks. Billion dollar baby. Situation fetal, vaccinate your ass, mental. shaking and I can't take no more. Sweet. And I just wanna make love to you, feel your body heat. don't you cry no more. Thank you. Mas aí fechando, como diz o programa, com um clássico dos anos 70, cara. 1978, se não me engano. A música do Kansas. Esse é outro grupo que você vai conhecer também em julho. Vou mostrar alguns álbuns do Kansas, algumas músicas do Kansas dos anos 70. Você vai poder sentir o peso dessa banda que é rock progressivo, tá? Não se iluda não, não é heavy metal não. O Kansas é rock progressivo. Tá bom? Carry On The Way You Are Song é um clássico do Kansas. Whitesnake, Still The Night. Preciso falar nada. Deep Purple, Highway Star, também dispensa comentários. AC/DC, Problem Child. Aerosmith, No Surprise. E The Night in the Hut, se não me engano o nome do álbum. E Alice Cooper, Billion Dollars Baby. Bom, gente, ó, chegamos ao final. Eu tô aqui completamente à vontade. Depois de 2 horas de ouvir rock dos anos 70, eu tô completamente em casa, tá? Pois é, gente, ó, domingão, semana que vem tem mais, tá? Semana que vem tem mais, se não me engano, não, sabadão, não viaja não, Adolfo. Semana que vem tem mais, portanto, você que vai sair logo mais sábado, você já sabe, eu sempre digo, vou dizer sempre, se beber, não dirija, e se dirigir, meu amigo, não beba, tá ok? Classic Rocks.